dia, dia. Eu tiro onda, baby. Sequa. Eu sei que rap é compromisso, mas eu também tiro onda. Me divirto, tipo Tig Smith, quero ficar rico, mas isso não é lixo, estronda. Você quer tirar onda? Não vem com fino ponta. Fazendo din din quando eu toco biriri, eu tô tipo Mr. Bomba. Falo que vi, ou melhor vivi, 200 por hora no Honda Civic, bip, bip. Com as mais gatas você viu o clipe, garrafas e taças no club, sempre VIP. Camarote prendi, várias fotos clique, ela fala de vi, tá na cara chique, eu ri, ri, ri. Mulherada me adora, molecada me acha foda, eu tô tipo a Pitty. Faladores dão piti, mas pra mim são amadores trapalhões, tipo a turma do Didi. Banca, rua, só se for na banca da rua. Tô lendo muito gibi, eu vi, venci, tipo MVP. Crossover, dribble, meu estilo é livre. Também sou MC, a diferença é que eu recebo pra mandar um free. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, pego miss, yo, yo, yo. Eu tiro onda e quero bis, yo, yo, yo. Eu tiro onda enquanto prego descansa. C4 lança operação Hércules, yo, yo, yo. Eu tiro onda, pego miss, yo, yo, yo. Eu tiro onda e quero bis, yo, yo, yo. Eu tiro onda enquanto prego descansa. C4 lança operação Hércules, yo, yo, yo. Baby, vem que eu te mostro porque eu tiro onda. É tudo nosso, você tá comigo na responsa. Quem manda nessa porra? Quem? Você sabe, responda. Time pro, quem não fecha, corra ou vai se esconda. Canta de galo, mas é frango da granja. Resultado vira rango na canja. Seu castelo de areia desmancha. Eu tiro onda, você anda na prancha. Se for futebol, quem manda é a mancha. Mas baby, curte o sol com a banca na lancha. Samba, ela trampa, tipicia tipo coca. Eles são fanta laranja. Prego, descansa, eu tiro onda. Me alcança? Vamos ver. Férias na França, em Saint-Tropez. Ela desce, dança tipo bambolê. Tipo a mina mais linda, ela é fã do C4. Invado sua praia, invado seu barco. Pirata do abrigo, gata, você tá de castigo. Já pro meu quarto. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, baby. Eu tiro onda, pego miss, yo, yo, yo. Eu tiro onda e quero bis, yo, yo, yo. Eu tiro onda enquanto prego descansa. C4 lança operação Hércules, yo, yo, yo. Eu tiro onda, pego miss, yo, yo, yo. Eu tiro onda e quero bis, yo, yo, yo. Eu tiro onda enquanto prego descansa. C4 lança operação Hércules, yo, yo, yo.